Thank you. Controle 3520, conclui o desvio. Prossiga a etapa. Confirmo o controle. 3520, pode voar a etapa. Se tiver condições, está autorizado. Duna com descida até 3.000 pés. Ajuste no 098. Sim, então, com 1018, descendo para 3.000 na proa de Duna, até 3520. Patango Oscar, Tango Vitor, controle. Patango Oscar, Tango Vitor, controle. Prossiga, Oscar, Tango Vitor. Informe seu estimado para pouso e o ponto para cancelamento. Aguarde, Oscar, Tango Vitor. Boa noite, até a identificação chega da Mari, desce para nível 050. Da Mari, descida para o nível 050. Mais um pouso 0515. O cancelamento vai ser 180 milhas da radial 3,7 Salvador. Controle ciente, grata, chame Recife 1268, alterna 12545. 1268, 12545. Negativo, primária 126, decimal 85. 5556, autorizado o sinal ILS, XRP, pistola 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5556. 503, confirme se efetua desvio à esquerda da chegada. Autorizado, projetado. Controle, o TAS 3520 está efetuando mais um pequeno desvio à esquerda por mais 5 milhas, pro 045. Sim, desça para 2.000 pés, quando o término, pro de Duna, livre LS e a corte estabilizada. 2.000 pés, após desvio Duna, reportará, TAS 3520. Para visual 35556. 35556, torre 1895. 1895. Corri Salvador, boa noite, e bom dia, 5-5-5-5-5, estabilizado, LS. Baixado, checado, final de 3 minutos e meio, 5-5-5-5. Livre pouso na 10, 91,60 graus com 9,9. Livre pouso, 5-5-5. Não, 3520, completo sinal do procedimento INSX-UE, torre 118, decimal 95. 1-1895, tá, 3520. Olimpo 03, desça para 2 mil pés, ajuste 9018, autorizado sinal do procedimento INSX-UE, após transitar. Solo 3-1, libera a direita. Alfa Juliette, foguete 08, não me escuta? Alfa Juliette 08, da sua escuta, obrigado. Cheque 3 de pouso, livre pouso na pista no 0160 graus com 109. Na embaixada travado, tem livre pouso, 3520. Salvador, é, bom dia. Azul 4220, informação Foxtrot, Libra 2600. Azul 4220, bom dia, chega da mar e desça para nível de voo 050. Ajuste no 098. 050 na mar, Azul 4220. Livro 03 estabilizado? Como assim? Estabilizado, para baixar travado. Gente, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 118.95. Completará o procedimento, 12.95, grátis do serviço, o livro 05. Um pouso, bom dia. Então, bom dia, o livro 03. Está com o trem baixa travado, estabilizando o ILS. Passa de Salvador, é o Azul 4220. Motorista da presente, está aqui. Motorista direto Luna, Azul 4220. Direto Luna, 4220, descendo para o 050. 0 graus com 099. Autorizado pouso, ou 2003. Azul 4220, vai ser só desvio à esquerda, sua 040 por aproximadamente 30 milhas. 30 milhas? Confirma. Afirmo. Azul por 030 por 30 milhas, aí retorna na flor de duas. 20 desvios, Azul 4220. Desvio 4220. Olimpo 03, Solos 40, libere direita. Táxi via Alfa, porta na Delta para cruzamento. Zulu Alfa, bom dia, Lima, tem que ser zero. Oscar Zulu Alfa, livre de decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 11 nós. Essa é a reposta estabilizada. Gente, após desvio 2000 e reportar estabilizado no ILS aí, azul 4220. Oscar Zulu Alfa, decolado 243, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 19,8 graus, senhorito, bom dia, bom serviço. Obrigado, igualmente. Obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Papatango Oscar Zulu Alfa, na sua escuta. Papatango Oscar Zulu Alfa, bom dia, contato radar, subir, mantenha, 100, saída da El. 100 Nadael, autoriza afastamento radial 240, 30 milhas, aeronave sem box. Gente, autorizado, Oscar Zulu Alfa. Grato. Liga o cruzamento e acionar a frequência livre, Olimpo 03. Salvador, Altan 3254. Ficção 3254. Nós temos um plano para o 05, Salvador, Fortaleza. Se tiver alguma coisa, estaria, então nós estamos prontos para copiar, ok? Ciente, o TAN 3254, já possui seu plano, autorizado Fortaleza, no nível 350, via Pesulo 19, decola da pista no 0, com curva à esquerda, na subida Momo, transição Froti. Aciona 5112 e o controle 119.8. Aprovado 350, Fortaleza, Pesulo 19, 10, esquerda após, Momo Froti, 5112, 98, TAN 3254. 3254, correto, chama pronto, puxa back estacionamento. O 4220 vai passar a duna, está estabilizando o localizador com a pista vista. Azul 4220, completo final procedimento ILS X-Way, torre 118, decimal 95. 1895, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4220, final do 10, checando o Duna. Azul 4220, muito bom dia, continua a aproximação, repórter no externo com trem baixo travado. Reportará 4220 da Azul. noite, voo 1192, ponte para 1-0, pronto. 1192, manter ponte esperada, 1-0. Mantém. O azul 4220, passou externo, baixo travado. Azul 4220, livre pouso na pista 1-0, 1-60 graus, com 099. Livre pouso na pista 4220. Identificação, chegada a Bonfim. Desça para nível de voo 050, ajuste 908. Bom dia, chegada bom. Desce para nível de voo 00, ajuste 0018. Descer para 5.000 pés, 1-0-9. Tipo 5329, chama o controle de Salvador na frequência 120.8. 208. Salvador, tipo 5329, descer para 5.000 pés, 1-0-9. Patagônia, do Rua Alfa, autorizado direto, Ilhéus. Ciente, Ilhéus, na sua volta, do lado. Sobre o Alfa, do lado, renunciar pro por mais 12 dias de informação. A reposte na proa de Ilhéus. Oscar Zulu Alfa, ciente, reporte e aproando em Rio. 4220, solo 55, libere a direita, Alfa, quilo para o pátio 3, posição 04 na minha escuta. Alfa, quilo, pátio 3 para a 4 na sua escuta, Azul 4220. Voo 1192, livre decolagem, pista 0, 1-40 graus, com 079. Livre 192, decolador 57, controle agora em 119, decima 8, bom voo. 198, decolador 192, boa. Controle Salvador, bom dia, decolador 192, passando 2000. 1192, bom dia, contato radar, submantenha 370, sai da PUCA. Na PUCA 370, Gol 1192. Aguarde coordenação, outro do Alfa. Inicialmente, vou em Deus. Gol no 192, pode ir para Aracaju, dá presente? Vasco, coordenação com o centro, gol no 192. Vasco. Entrega não, pode ir para a Duna agora? O centro solicita que mantenha o perfil de saída, restrita a nível de voo 350. 350, gostaria como final, gol 992. Gente, abaixo coordenado. Vá. 3-9, pode rolar a Duna agora? Mantenha inicialmente pelo 35329. Gol 1192, autorizado nível final 350. 350, gol 1192. 3254 com 162 a bordo, alternado em Abraão, sobre aqui passar, com 4 horas e 10 para o táxi. Então, 3254, livre táxi até Índia. No ponto de espera, reporta pronto para decolagem, ajuste no 018. Aqui, a Índia, primeira porta para decolagem, então, 3254. Tipo 5329, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 098, autorizado o sinal do procedimento de ELN Sex-Way, reporte autorizado. Autorizado o procedimento, podemos então encontrar aqui a Prode Duna? Autorizado Duna, reporte estabilizado, trip 5329. Deixa eu ver. Gol no 192, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Quatro, livre a linha e decolate, tudo zero, vento 150 graus, com 08, nós. A transferência, a outra do Luau. Negativo, mantenha na escuta do controle. Decolado 05, controle agora em 119, décimo 8, bom voo. Controle 198, obrigado, também. Salvador, boa, 3254, cruza 1600, Momo. Então, 3254, contato radar, sobre mantenha 350, sai da Momo. 350, sai da Momo, é o 3254. Tango Alfa, autorizado direto a Arupi. cruzando 060, TAM 3254, poderia voar direto Cogburn? Autorizado, Cogburn, TAM 3254. Obrigado. Estabilizando o trip 5.1. Nosso procedimento ILS-QA, torre 198.95. Patango Oscar Zulu Alfa, chão centro Recife, na frequência 133.25, alterna 125.1, na proa de Arubi. Cheque trem, livre pouso, pistão no zero, 150 graus, com 109. E pista no zero. A Patangosta Zulu Alfa na proa de Arubi, chama centro Recife na frequência 133.25, alterna 125.1. Cruzando no 503254 da TAM. Transferência TAM 3254. Aguardado. Eita, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo 3, obrigado. TAM 3254, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45.